olha o que a saudade faz comigo. Inventei de ouvir um áudio antigo e chorei. Lembrei da sua voz aqui no meu ouvido. Eu jurava que tinha esquecido. Mas quando eu vi suas fotos, fui ladeira abaixo. Aí eu fui ficando preocupado. Senti saudade daquela conversa. Até tentei acelerando o áudio, mas a saudade não passou depressa. Eu já digitei, digitei de novo. Eu já te xinguei, enviei e apaguei pra todos. Escrevi te amo, te odeio, me esquece, volta comigo. Olha o que a saudade faz. Eu já digitei, eu já te xinguei, enviei, escrevi te amo, te odeio. A saudade faz comigo. Inventei de ouvir um áudio antigo e chorei. Lembrei da sua voz aqui no meu ouvido. Eu jurava que tinha esquecido. Mas quando eu vi suas fotos, fui ladeira abaixo. Aí eu fui ficando preocupado. Senti saudade daquela conversa. Até tentei acelerando o áudio, mas a saudade não passou de vez. Eu já digitei, eu já te xinguei, enviei e apaguei pra todos. Escrevi te amo, te odeio, me esquece. Volta comigo, olha o que a saudade faz. Eu já digitei, eu já te xinguei, enviei e apaguei pra todos. Escrevi te amo, te odeio. Sorriso maroto!